você jura até aposta que sem mim não vai viver. Você fala que eu não te levo a sério, vivo fazendo mistério que não ligo pra você. Você diz que tudo está tão evidente, você nota claramente e acha que vai me perder. Mas você é o meu pão de cada dia, é a força que eu busco pra viver. Minha vida está perdida sem você. É chuva e sol, inverno ou verão, açúcar e sal, é ódio e paixão, é frio e calor, o riso e a dor, é um tiro certeiro no meu coração. É o certo e o errado, o bom ou o ruim, é Deus e o pecado, o começo e o fim, é a felicidade, amor e saudade, é a força e maldade que Deus fez pra mim. Vai me perder, mas você é o meu pão de cada dia, é a força que eu busco pra viver. Minha vida está perdida sem você. É chuva e sol, inverno ou verão, açúcar e sal, é ódio e paixão. Pra mim.